Me pede um copo de bebida que eu te dou amor. Realizo seus sonhos, não guardo o rancor. Dentro do quarto o bagulho fica doido. Rua tá ligada e mesmo assim tá calor. Yeah. Ela diz que eu sou tão elegante quando eu pio trajadão de Armani. Bebe gin que eu prefiro o uísque. 5K na minha camisa de grife. Ela é complicada igual o jogo do El Clássico no Santiago Bernabéu. Avoado igual pipa, viajar com as amigas. Se tu for só minha, eu vou ser só seu. A minha postura é essa mesmo menor. Ouro pra se amostrar pra minha mulher. Aturou suta, nós tá na melhor. Vários anos me pede um copo de bebida que eu te dou amor. Realizo seus sonhos, não guardo rancor. Dentro do quarto o bagulho fica doido. Rua tá ligada e mesmo assim tá calor. Me pede um copo de bebida, amor. Me pede um copo de bebida, amor. Ei, ei. Quanto mais o tempo passa, mais eu vivo esse romance. Faço um brinde com essa taça, é festa até de manhã. Oh, baby, eu nasci pra ser feliz. Acho que mereço melhor, você sabe. Nunca me senti assim, então vem viver comigo antes que seja tarde. Dentro do quarto, nós embaixo do edredom. Sua pingando, mas mesmo assim tá tão bom. Vai pro chuveiro e vem pra continuação. Não tem dinheiro que pague essa sensação. Eu não sei o que a gente tem, mas acho que é pra valer. Tudo que eu não fiz com ninguém, quero fazer com me pede você. Um copo de bebida que eu te dou amor. Realizo seu sonho, não guardo rancor. Dentro do quarto o bagulho fica doido. Rua tá ligada e mesmo assim tá calor. Me pede um copo de bebida que eu te dou amor. Realizo seu sonho, não guardo rancor. Dentro do quarto o bagulho fica doido. Rua tá ligada e mesmo assim tá calor. Me pede um copo de bebida, amor. Me pede um copo de bebida, amor.